Todos juntos protegemos os animais. E o que precisamos fazer? Tratar os animais com respeito. Não matar os animais. Não deitar lixo para os oceanos. Fornecer alimento e abrigo. Não magoar os animais. Prestar socorro aos animais quando feridos. Passear os animais, por exemplo, o animal de estimação. Não abater os animais por mero luxo. Na habitação, fornecer condições de higiene e conforto. Não abandonar os animais. Ir ao veterinário com os animais com regularidade. Dar mimo aos animais. Brincar com os animais. Vivam todos os animais! Escola Básica de Santiago, primeiro ano, turma B.